não vou negar que o seu beijo me fez viajar. Coração a milhão só de pensar em resistir à tentação de segurar na mão daquela mina do All-Star, entorpecente, viciante. Nem precisa ser fumante pra te pensar em meu peito. Eu que curto outras paradas, torrente sertanejo. Olha o som do malandro tocando modo jornada. A sanfona toca o solo e a corneta grita alto. Vida love, love, love, love. Eita, nós! Eu não vou negar que o seu beijo me fez viajar. Coração a milhão só de pensar em resistir à tentação de segurar na mão daquela mina do All-Star, entorpecente, viciante. Nem precisa ser fumante pra te prensar em meu peito. Eu que curto outras paradas, tô vendo sertanejo. Olha o som do malandro tocando modo chonado. A sanfona toca o solo e a corneta grita alto. Vida love, love, love, love. Olha o som do malandro tocando modo chonado. A sanfona toca solo e a corneta grita alto. De vida louca, vida love, love, love, love. Olha o som do malandro tocando modo chonado. A sanfona toca solo e a corneta grita alto. De vida louca, vida love. Vida louca, vida love, love, love, love.